da Juliette, da 3178. 3178, está autorizado em ingresso à esquerda para a remota, não me escuta. Esquerda, remota, não me escuta, 3178. 3305, decola Zulu 2, controle 1208. 1208, 3305, boa. Web 5796, está autorizado a aproximação e ali é. 5797. Amazon, boa noite, está 3305, saída pro Caracaju. Feedback dele, mas na posição dele não interfere na entrada não, ok? Ok, então, está 3178. Aeropass, he's ordering his taxi, ready to copy this thing. You are clear to Madrid, flight level 390, VAP 010, until Natal and according to your flight plan route. After takeoff, turn left to Pucca, departure and ZPA transition. Squawk 5147, control is 120.8. Clear to Madrid, flight level 390, via Upper Zulu 10, Natal, after departure, left turn direct Pucca, transition C-PAR, squawk 5147, and control is 10.18, so pass your spot. Affirmative, this flight level is 390, okay, you are clear to climb to 390. Observe the Airbus from Tan Company parking to your right side. After the traffic, clear to taxi and report ready for takeoff. Okay, after the TAM, we are clear, the taxi will call you while we are ready for takeoff. I'll pass you for. Corre Salvador, boa noite, Oceané 6224, informação alta, quando possível, 230 para Aracaju. Ciente 6224, qual é o seu nível e rota que consta na sua navegação, por favor? Consta no 230 via Golf 677 Aracaju, 6224. Tá, que eu tenho pra mim aqui outro nível, 190 via Lotar. Então, ok, vou verificar aqui só sua rota, um minutinho pra cópia. Tá dando cópia, né? 224. Torre, o 6224, apenas pra confirmar, é negativo RNAV, então, 6224. Ok, sente. Grato, 6224. Direct 4, confirm your taxi via apron, ok? To your left on the apron and then India and the report ready for takeoff from holding short. Ok, we'll hold short and I'll call you when ready for departure, apron and then India, report you for. Jet 5796, dona localizador em aproximação para pouso, reduz, cheque o trem, chame a torre, 1186. Ok, vai chamar a torre, visual, obrigado, bom trabalho. Boa. Torre, salva, torre, Corrente Salvador, boa noite, SOEB 5716. 5716, check trem, livre pouso, pista 10, 140 graus, 10 mais. 140 com 10, livre pouso, baixou o travão, SOEB 5716. Europa 084 will maintain position now, ok? Maintain position before the runway. Okay, do you want to stop taxi now? Yeah, you can go a little bit straight ahead if you want, ok? Because you are speeding on taxi and have a traffic to land, ok? You are clear to continue straight ahead until holding short. Yeah, and we hold the runway 10804. Ponta cópia. Afirmativo, senhor, prossiga. Está autorizado para Aracaju 230 livre, via Golfo 677. Decola da 10 curva esquerda, na saída Puca, transição Aracaju. Aciona o código 5144, controle 208. Autorizado 230 para Aracaju, via Golf 677, decola da 10, curva esquerda, saída da PUC, transição Aracaju, 5144, transponder, controle 1208, 6244. Correto, chama para o acionamento. Tomará posicionamento, portão 1, 6224. É, saída PUC, Aracaju, ok? Ciente, PUC, Aracaju. Roger, clear to line up and wait. Yeah, do not line up and wait, Europa 384. No meio, Solos 2-1, livre direita, táxi via Alfa e Kilo, Pátio 3 na minha escuta. Alfa e Kilo, Pátio 3 na sua escuta, 57 no meio, Web. Mike Eco Delta, aproxima-se de Conde. Serviço roda terminado, chama Aracaju. Frequência 120, 3 campos. Europa Papaya clear to take off, the wind is 150 degrees, 10 knots. Yeah, for take off 10, it'll pass here at 4. O local que está estacionado? Então, da 17, é isso? E para voo visual 105 para Jundiaí, decola da pista 10 com curva à direita, inicialmente saída no corredor Axé Visual, 1500 pés litoral, e aciona o código 5132, o controle e frequência 120.8. Tá já para acionamento? Fechando para o táxi, está direcionado. J4 Airborne, é para 23, call now 1208. 208, não passe, não, informa. Europa 084 Control, Radio Camtex, you are making a coordination about your flight. You are clear turning left to flight to Zipar and the climb initial until level 320. Copy, direct to Zipar, level 320, Europa 084 330. Copy, Zipar 330, Europa 084. Salvador, Oceané 6224, posição 1, autorização para acionamento na posição e posterior pushback, 6224. A 1 está autorizado, Chamitax. Está autorizado o acionamento na posição e o pushback de ação. Afirmativo, acionamento, pushback, Chamitax. Sim, vou chamar para o táxi, 6224. Ingresso e decolagem, vento 1, 50 graus, 8 nós, direito. Ativo, confirmando 2 a bordo. Ciente. Europa 084, contact the center, frequency 126.85, over. 126.85, Europa 084, bye-bye. Bye. Califox Juliette decola aos 3-1, controle 208, acione 5-1-3-2, posição normal. 5-1-3-2, 208, obrigado, bom trabalho. Controle Salvador, boa noite, é o Papa Romeu, Califox Juliette. Controle Salvador, Papa Romeo, Charlie Fox Juliet. Papa Romeo, Charlie Fox Juliet, controle de Salvador, voo para Jundiaí, suba sem restrições com 05. Com 05, é possível voar na proa direta? É sim, livre. 240. Salvador copiou, Charlie Fox Juliette. Chega. É, solicitou a proa direta, é 240, está presente. Sem problema nenhum não, capitão. Tô de olho, vamos partir direto, subindo para 105. 105, 240, obrigado. solo Torre Oceané 6224 para o táxi POB 96, 2 horas, Fernando Recife. Está livre o táxi até o ponto de espera, à sua direita, champão para decolagem. Está livre o táxi até o ponto de espera, chamada para decolagem, Oceané 6224. Possível Guardião 02. Está autorizado a decolagem para o Açu, litoral e contato controle para prosseguir seu voo sobre a cidade. O vento 150 graus, 8 nós, Guardião 02. Informa fora do solo. Oceané 6224, ponto de espera da 10, pronto para decolagem. Autorizado, alinhamento decolar, 150 graus, 8 nós. Autorizado, alinhamento e decolagem, 10, Oceané 6224. Fora do solo, Guardião 02. Afirmativo ciente, fora do solo aos 39, chame o controle 20, decimal 8, Guardião 02. 208, regresso 02. Boa noite, Guardião 02. Capitão Guardião 02, este é o controle Salvador, né, cordial? Muito boa noite, vai fazer um patrulhamento em Salvador, começando aqui pelo litoral, posteriormente no setor norte, próximo à posição marítima. Positivo, livre.